Hoje quero ir a uma discoteca. Deixa-me começar a ensaiar as frases de engate. Deixas-me? Não respondes, entenderei o silêncio como um sim, que é o que me convém neste momento. Minha paixão. Não, essa seria um exagero para um primeiro contacto. Linda donzela. Não, iria transportar-me para outras fases da minha vida, cantarolando "Vem à janela que a tuna passa". Anda cá, minha flor. Flor. Flor fica sempre bem, não achas? Dança comigo, flor bela. Este guião improvisado está a transportar-me mentalmente e sempre de forma imaginária para uma noite de tempos que já lá vão. Uma noite à volta de um cureto, imitando, mesmo que indiretamente, um antecessor familiar meu, que passava horas de felicidade a ver bandas a tocar, não em discotecas, não havia naquele tempo, mas em curetos da aldeia. Eu não estava sozinho, e não era um familiar a fazer-me companhia, como também não era qualquer presença masculina. Estás a entender? Ela assistiu comigo a apresentações de duas bandas lá da terra, uma em cada cureto. Claro que eu prestei mais atenção a ela do que ao que os instrumentos sopravam cá para fora. Peço perdão aos artistas do cureto. No entanto, houve um momento em que, de repente, passei a escutar com concentração quase total a banda sonora de então. É que eu reconhecia aquela sequência, aquelas notas de outro contexto, de outras situações, e não conseguia recordar o título, o intérprete, os nomes. Pedi ajuda à donzela, com delicadeza. Por isso, recordei agora essa noite dos coretos, porque, na altura, comecei a interpelá-la. Minha flor, ajuda-me, flor. Se o Carlos mexicano tivesse aparecido lá, e se tivesse estado ao meu lado, ter-lhe-ia chamado Flor de Luna. Poderás ou poderias questionar-me sobre a razão que me conduziu hoje para um compasso ligeiramente acelerado em relação ao habitual? Ou perguntarias ainda se, além de haver ou não razão, se eu me encontro num estado razoável? Encontro. Estou bem, normal, se normal for uma palavra adequada para classificar a minha mente. Decidi apenas celebrar. Talvez inspirado pelo aniversário recente da rádio e televisão que nos acompanham há mais tempo, lembrei-me que esta oitava confluência poderia funcionar como a primeira exceção, de poucas que haverá, para abanar um pouco mais o capacete. Mas os capacetes vão chegar daqui a pouco, nesta preparação para a discoteca. Há quantos anos não vou a uma discoteca? Alguma vez fui? Ai, lembrei-me agora, não te contava, já me esquecia. Lembrei-me agora que poucos minutos antes de vir para aqui conversar contigo, me cruzei com uma vizinha minha. Vizinha nossa, nossa. Nossa, a desgraça na qual a vida dela se transformou. Então não é que ontem ela deslocava-se em passo ligeiro para entrar numa viatura de transporte público e quando chegou à paragem, o autocarro daquela hora já tinha passado? Por causa do cumprimento do horário do senhor motorista, ela chegou atrasada às compras. Pior, no dia anterior, o vestido que usava naquele momento ficou ligeiramente manchado por causa de uma criança que não teve cuidado enquanto saboreava um gelado. E há mais, disse-me ela, enquanto se queixava que tudo do mal que existe neste planeta tinha aterrado na vida dela. Há mais. Há cerca de um mês, ela foi despedida de um prédio e agora só conta com 4 edifícios para fazer limpezas nas escadas. Que sorte a minha! Que vida complicada! Precisamente. Que sorte a dela. Passamos dias, meses, anos a queixarmos-nos por estarmos vivos. Não concordas? E vida complicada... Numa das minhas viagens, na década de 1980, estive no Camboja. E aí vi o que é ter uma vida complicada. Acho que a Kim Wilde também passou por lá. Aí sim, o cenário complicava-se quase diariamente para os habitantes daquele país. 3 décadas depois, o panorama melhorou? Bem, lamúrias para a varanda, aqui no quarto, hoje transformado em danceteria, centremo-nos na festança. Vamos ensaiar. Encostemos os dois corpos, sincronizemos os 4 pés e mexamo-nos. Embora não saiba muito bem como vou sincronizar os meus pés com os teus. Onde estão os teus membros inferiores? Não encontro. Bom, a ti uns pés fazem tanta falta, tal como faz falta um cinzeiro numa moto. Mas anda lá, baila comigo. Não bailas? Tu hoje fazes lembrar aquele outro que saiu da montanha e que chegou à cidade só para ver dançar. Então vê, olha. Tu aí no teu posto mais elevado não sabias que era assim, pois não? Fazes mesmo com que eu pense nesse tal montanhês. Como era o nome dele? Aligali! Já estou a falar demais, não achas? Vou é ao baile que me espera. O baile e todas as possíveis companhias dançantes. Se te pudessem levar, chegaria lá e questionaria imediatamente: a menina dança? E dançaríamos. Aquelas produções agitadas, mexidas, Daft Punk, Daft Punk, Daft Punk. Pronto, vou embora. Não me preparei tanto, não cheguei até este ponto de aparato para desistir agora. Vou até lá verificar o conteúdo literário das minhas amigas francesas. Aliás, só há 3 aspectos de França que me interessam. O primeiro, dizem, vai oferecer banda sonora no baile. Sobre os outros dois, um dia irei explicar-te tudo. Mas no outro dia, pode ser? Agora vou oscilar, mexer as minhas rugas e varizes. Até me esqueci da idade que tenho e hoje estarei acordado toda a noite a tentar a minha sorte. Sempre ao som dos homens dos capacetes. Agora sim, vou abanar um pouco mais o capacete. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. já fui e já voltei. Não vou repetir uma noite assim nos próximos meses. Descansa. Descansas tu e descanso eu. Fiquei estreito e medonho. Agora que os festejos passaram por o seu momento alto e que, aqui entre nós, já me deixaram parcialmente cansado, vamos encostar-nos, suavemente, qual Romeu e Julieta. A parede do meu quarto dança. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing." Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start. And I bet, and you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. meal. We sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, "You and me, babe."